Thank you. Thank you. 454, notificação chegada por mais de uma, de última senha 2.3, com inscrições do Canadá no 04, 2.1. recorreu mais de 500 quilos. Está com uma dor mais de 500 quilos. É, em quanto tempo? Mais de 500 quilos. certification, please the Mariana Rogers, Center at level 050, and fly direct to the capital city. Thank you. forte falando com ele. Chega a Alfa Kilo, parte 3, previsto posição 4 na Bravo. Control, and you will switch to control over the tower and assume those one at a time. Zero, nine zero, three six, just here. Line 9010, wind 1003, 09. Yes, sir, wind 1010, go on 9036. Alpha, Dois Romeu, terceira linha de proteção, senhora Romeu de Ono, autorizado o ar Juno, descendo para 2010, sem restrições de velocidade de 8, senhora 014.